periodicamente. Infelizmente, ele mata, mata e nada sente. A sangue frio, matou ali e ninguém viu. Quem será? Não sei, ele sumiu. Mano, é foda. É foda, cara. Treta e arma, aqui na minha área. Eu me dou mal fora da lei com pensamento desviado. Tá arriscada ver o sol nascer quadrado. Desandado, largado e discriminado. Sendo usado pelo tráfico e nem tá ligado. Pois a lei daqui é essa daí. Se for esperto, souber levar, não vai chorar, vai rir. Várias favelas e becos, mano, tenta a sorte. A noite é sua, vai em frente, sente no papelote. Pisou na bola, maluco, não tem conversa. É rajada na mira, no meio da sua testa. A noite aqui é foda, é perigosa. Tem gente matando, morrendo toda hora. Maluco na fissura, ninguém segura. Põe o oitão na cintura, mano, na captura. Ele sai e reúne a sua turma. Pra quem não tá preparado, a banca assusta. Ele quadra e rouba tudo o que vê. Até um pai de família que não tem nada a ver. E aí poder é querer, querer é poder. Mas o cara não é Deus pra escolher quando você vai morrer. Aí é embaçado que deu errado a TVC contra essa parada. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Mas feroz. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem revólver na mão, mano. Sem nada. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Feroz. Revolve na mão, o outro sai pra bater geral berrando. Vou na parede marginal. Já tô cansado de ver, me dá até agonia. Desde moleque que eu vivo na periferia. Favela, boteco, vítima noite e dia. Notícia ruim, tiroteio, correria. Barriga vazia, apetite, necessidade. Fazendo a diferença entre o homem e o covarde. A treta é correr e te adiantar. Não dá uma de valente pagando pra vacilar. Maluco entrou numa, forçou foi dar o bote. Não deu pra correr, trombou com a morte. E a morte chega mesmo rápida e sem perdão. Se liga na equação, camburão, oitão, caixão. Não interessa quem tem razão. É revólver na mão com a devida permissão. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Mano a mano é diferente, você eu tô ligado. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Só assim mesmo, é? Você com revólver na mão é um bicho feroz. Ai, que nada. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Mas sem ele, na madrugada a polícia desfila lentamente. No carro 4-5 inconsciente, sei não. Às vezes não, pois em qualquer profissão. Tem gente que leva a sério, tem gente que não. Mas não fica marcando de bobeira na madrugada, pra não cruzar com o lado errado e dar um fim na sua estrada. Eu não vacilo aqui ou em qualquer quebrada. Eu ando atento e sei que não devo nada. Mas você tá sabendo muito bem. Se trombar inconsciente vai parar no além. E a lei nem protege quem tem. Não vou generalizar, mas veja bem. Na neblina da noturna ninguém sabe quem é quem. E pra provar não dá, só Deus pra te salvar. Fica esperto, dá seus pulos, melhor nem pensar. Vai ficar embaçado se algum deles te enquadrar. Raiva, ódio, medo tudo misturado. Fico até pensando se aí mó barato. Eu e ele mano a mano, sem capanga e sem cano. Homem é homem, na coragem, na disposição. Sem doutor pra liberar, sem revólver na mão. Sem dinheiro na parada pra comprar liberdade. Quero ver quem tem atitude de verdade. Não vou usar com ele a justiça que ele usa. Não vou matar ninguém pra não vestir a carapuça. Mas na pancada eu vou até ele arrear. Não vou ter nenhum dó que é pra ele acordar. Se for pra trocar ideia, tá em casa aí, é isso. Homem é homem, bicho é bicho. Não, não, aí não, não vou entrar no seu lixo. De uma maneira ou de outra, vou passar de liso. Vou rezar pra ser de uma maneira melhor. E vou deixar pra ele a moral de ser um bicho feroz. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Feroz. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Feroz. Você com revólver na mão é um bicho feroz.